Paixão aperta, quase cega, te domina, queima, arde, engana, enlouquece sim. Às vezes traumas, tantos dramas, noite sem dormir, pensamento sem fim. É uma miragem fascinante das imaginação, é impetuosa em si. Desassossego molha feito calor do sol em mim. Mesmo assim o meu coração sem razão se deixa seduzir e se entregar. Eu quero mais um amor real e que seja em paz. Paixão aperta, quase cega, te domina, queima, arde, engana, enlouquece sim. Traumas, tantos dramas, noite sem dormir, pensamento sem fim. É uma miragem fascinante das imaginação, é impetuosa em si. Desassossego molha feito calor do sol em mim. Mesmo assim o meu coração sem razão se deixa seduzir. Eu quero mais um amor real e que seja em paz. Sem razão se deixa seduzir e se entregar. Eu quero mais um amor real e que seja em paz. Eu quero mais.